é Bianca Macedo. E no canal que você gosta tá passando seu programa favorito. Sintonizei naquela estação de rádio, tá tocando nosso som. Nem preciso comentar que tudo aqui no bairro tem lembrança sua, de cada cachorrinho perdido na rua que você queria alimentar. Os passarinhos sentem sua falta, viver sozinha aqui sentado nessa praça. As cores do jardim não tem mais graça, tá faltando néctar nessa flor, sem um beija-flor. Cachorrinho perdido na rua que você queria alimentar. Os passarinhos sentem sua falta, viver sozinha aqui sentada nessa praça. As cores do jardim não tem mais graça, tá faltando néctar nessa flor, sem um beija-flor. Adesivos e comunicação visual.